Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Candidatos aqui no Podpá. Hoje nós falaremos dele, hein? Levi Fidelix. Ele mesmo, José Levi Fidelix da Cruz, nasceu no dia 27/12/1951. Tem 67 anos, é de Motum, Minas Gerais, atualmente casado, formado em comunicação social pela Universidade Federal Fluminense, porém não concluiu, mas exerce o cargo de jornalista, professor de marketing, é também empresário e publicitário. Eu sou o Guilherme Souza. Eu sou o Thiago Almeida. E junto nós vamos falar sobre Levi Fidelix. Fidelix nasceu em 1951 em Motum, Minas Gerais, né? Ele nasceu na beira de uma estrada de ferro, né? Na época que o Brasil tinha muitas estradas de ferro e tal, quando a malha ferroviária funcionava e a gente conseguia escoar produções, enfim. E talvez seja daí, da onde ele tirou a famosa ideia do aerotrem, como ficou bastante conhecido. Lembrando novamente que Levi Fidelix é um candidato muito conhecido aqui em São Paulo, né? Por ter disputado diversos cargos políticos aqui na cidade. Mas ele nasceu em Motum, Minas Gerais, é, portanto, mineiro. Porém, fez toda a sua carreira política aqui em São Paulo. E por isso que a gente vai tratar dele como um paulistano, porque a gente vai falar muito mais dele aqui em São Paulo. Mas ele nasceu em 1951 lá em Motum, Minas Gerais, próximo de uma estrada de ferro. O pai dele, Jarbas Fidelix, era um comerciante na área de transporte. E a mãe dele era Leci Araújo. Ele morou lá em Motum, no Hotel Hudson, que existia na época. Ele tem esse nome Fidelix, né? Levi Fidelix, porque foi uma junção do nome dos avós dele. E os avós dele curtiam o nome Levi por ter uma origem israelense, uma origem judia. Então acabou sendo uma junção de nomes dos dois avós, né? José e Levi, e ficou José Levi Fidelix. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro por volta de 1952 a 1960. Por que eu digo isso? Porque na biografia dele, disponível também no site oficial dele e do partido, diz que ele mudou para o Rio de Janeiro quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, ou seja, períodos desde os primórdios do Brasil até, sim, 1960, foi quando o Brasil foi. Como ele nasceu em 1951, foi ali por volta de 52 a 1960 que ele veio morar no Rio de Janeiro. E foi no Rio de Janeiro que ele teve toda a sua formação, né? Estudou e frequentou a universidade. Ele trabalhou também como diretor de criação e foi redator dos jornais Correio da Manhã, A Última Hora, e também foi revisor do Diário Oficial da União. Em 1975, ele funda a Staff Publicidade. Ainda com 24 anos de idade, já fundou a sua primeira empresa. Interessantíssimo. Em 1976, ele trabalha como chefe da Estanave, que era o estaleiro de Amazonas, que era uma empresa vinculada à Petrobras. Depois, como ele começou a trabalhar em 76 com essa nave, ele acabou tendo, né, as condições aí de disputar um cargo mais além. Ele trabalhou como chefe de comunicação na Secretaria de Agricultura do Espírito Santo e também trabalhou ali na Secretaria do Ministério da Agricultura. Em 1982, ele funda a revista Interface, a primeira revista de informática do Brasil. Nessa época, por volta dos anos 80, como a gente começou a ter o boom de computadores e informática no Brasil, que abriu o mercado. É, exato. Ele começou a ver um grande potencial tecnológico. E o Levi, vocês vão perceber aqui que ele sempre foi um cara que pensou muito à frente do seu tempo. O aerotrem é um ótimo exemplo disso. Exato. Mas ele sempre pensou muito além do seu tempo, teve muitas ideias adiantadas aí, né? E sempre investiu nelas. No mínimo curioso, né? Um candidato que se envolve com tecnologia, né? Sim, ainda mais em 1980, o cenário era totalmente adverso, tanto político como econômico. Opa. Né? E aí, ele vendo esse potencial, ele se mudou para São Paulo em 1984, por quê? Ele viu que tinha ali grande mercado de informática e que o polo estava em São Paulo. Então ele mudou-se para São Paulo para tentar criar, vender a ideia de um programa de tecnologia, um programa que falasse sobre informática, sobre o mercado de informática e que entrevistasse personalidades para falar sobre o mercado, desse mercado que viria a ser muito importante. Inclusive perguntando para pessoas do meio político, né? Sim. Falando sobre a questão de tecnologia no país, o que que eles viam sobre a tecnologia, o que que eles pensavam sobre o setor tecnológico, o que que eles viriam fazer para o país em relação à tecnologia. Aí ele tentou vender essa ideia para diversas emissoras, né, e nunca conseguiu, por isso que ele veio para São Paulo. Ele conseguiu ali apresentar esse programa para a Band, né, na época, Bandeirantes, e criou então o programa TV Informática, que transitou entre diversas emissoras, não foi só a Band, tá? O programa foi apresentado por ele mesmo, em 1984 a 1985. Uma história interessante aqui, que ele não queria apresentar, porque ele era o dono da empresa que tinha os direitos do programa e que queria vender esse programa para uma emissora. Mais ou menos os moldes do Olhar Digital, se vocês forem ver. Interessante. Só que ele colocou diversas pessoas para apresentar lá e ele via que as pessoas eram muito travadas, não apresentavam do jeito que ele gostaria e tal. Então ele fez diversas audições, fez diversos testes e não conseguiu. Até que um dia tava um cara apresentando lá e aí ele chegou pro cara e falou: não, meu. O diretor falou: é você. É você, exatamente. Aí os caras falaram: não, não, eu não quero. Ele falou: eu não quero, eu tô aqui pra vender só, não quero me coisa com isso, não tenho perfil. Sim. Mas aí depois de muita insistência, ele acabou apresentando e foi apresentador durante 1984 até 1985. E aí, dentre as pautas que ele gravava pro programa TV Informática, que foi o primeiro programa de tecnologia do Brasil. E a revista também foi a primeira, né? Sim. E a informática é a informática com K. Com K. E tem uma abertura muito bonita, super tecnológica pra época, né? Várias coisas. Exatamente. Bem interessante pra vocês procurarem aí. Ele estava numa feira de informática em 1984, né? Fazendo ali a cobertura do evento. Foi ali que ele viu uma movimentação meio estranha, meio suspeita. É mesmo? E foi ele vir lá ver o que tava acontecendo ali. Foi ali que ele viu, olhou pro lado, olhou pro outro, viu a galera ali, uma galera meio junta, cobrindo evento, né? Uma movimentação legal e conheceu Álvaro do Vale. O Álvaro do Vale já conhecia o trabalho dele, então convidou Levi Fidelix a participar da fundação do Partido Liberal, o PL, que já não existe mais. Então, Levi Fidelix é um dos fundadores do Partido Liberal. Pelo Partido Liberal, ele participou de algumas eleições que a gente vai citar aqui, mas depois disso, ele deixa o partido e se transfere para o PTR. Em 1989 a 1990, ele foi assessor de comunicação da campanha de Fernando Collor de Mello à presidência da República. E em 1992 ele fundou finalmente o PTRB. Aí vocês falam: PTRB? Tá errado. Sim, porque depois eles trocaram a ordem das letras e formou o famoso Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Exatamente, o PRTB. Abre aspas: tirar o Collor do poder sem dar a chance dele se explicar. Fecha aspas. Bom, Tiaguinho, agora nós vamos falar sobre a carreira política de Levi Fidelix. Ok, meu camarada. Que é muito longa, diga-se de passagem. Porra, ele disputou diversos cargos políticos, nunca ganhou nenhum, é verdade, mas tem bastante experiência eleitoral. Começando em 1986, quando ele foi candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. O partido era o Partido Liberal, o PL, ele tinha 35 anos. Teve apenas 735 votos, o que corresponde a menos de 1% dos votos válidos na época. E, mais uma vez, como a gente ressalta em todos os episódios que a gente tá fazendo, a gente tem um problema sério com o TRE e o TSE de conseguir levantar informações sobre o gasto de campanha, porque, pasmem, mas o TRE de São Paulo só tem dados a partir dos anos 2000 e não antes disso, se eu não me engano, 2004. Então a gente não tem dados eleitorais de campanha, nem muitas estatísticas confiáveis, assim, pra estar citando, então a gente preferiu não falar. Porque é uma realidade triste, né? Porque a gente tem muitos candidatos que têm uma carreira política extensa bem anterior a 2004, né? Que a gente gostaria de saber, até pra ver como que foi a história política da pessoa, e a gente não tem, né? Grandes figuras, até como o Lula, né? Mas a gente não tem essa possibilidade. Seguindo, em 1990, ele se candidatou para deputado federal aqui no estado de São Paulo, só relembrando que a carreira toda foi aqui. O partido foi o PTR, Partido Trabalhista Reformador. À época ele tinha 39 anos, conseguiu 541 votos. Que na época ainda era menos de 1% dos votos válidos. Gastos da campanha não disponíveis. Certo. Em 1996, candidatou para a prefeitura. Partido agora PRTB, Partido Reformador Trabalhista Brasileiro. Na época tinha 45 anos, conseguiu 3.608 votos, o que era 0,03% de votos válidos, o que lhe deu o décimo lugar de 12 candidatos. Em 1998, se candidatou ao governo do estado, partido PRTB. Tinha 47 anos, conseguiu 14.406 votos, o que era 0,08% de votos válidos e ficou em último lugar. Okay. Gastos da campanha não disponíveis. Em 2000, ele foi candidato para a vice-prefeitura, no qual o prefeito era quem? Quem? Fernando Collor de Mello. Oxi! Era ele mesmo. Só que teve uma coisa interessante aqui. Ele se candidatou, só que ele teve a candidatura negada pelo STF. Mas não por conta dele, sim por conta do Fernando Collor. O STF determinou que o Collor não podia se candidatar por conta do impeachment de tempos atrás. Sabe como é, não é mesmo? E ele não conseguiu. Então, portanto, o partido ainda era o mesmo. PRTB, ele tinha 49 anos na época. Voto nenhum, gastos recursos da campanha não disponíveis também. É, acrescentando aí, teve isso porque após o impeachment, Collor foi para Miami desfrutar sua vida, entre aspas aqui, aspas grandes, refugiado do Brasil. Pois é. A história do Collor talvez a gente fale mais à frente ou não, estamos vendo ainda como é que está sendo a história desse pré-candidato, mas lá a gente vai falar um pouquinho mais. E aí o que acontece? Ele vem para São Paulo, ele procura um partido para se filiar e achou uma porta aberta no PRTB do Levi Fidelix, e o Levi Fidelix super apoiou, foi aí que eles tiveram, aí eles já tinham uma amizade quando o Levi Fidelix fez parte da campanha dele, né, da equipe da campanha dele na área da comunicação. Então ele achou portas abertas aí no PRTB e acabou o PRTB lançando ele como candidato em São Paulo. Isso tem uma crítica minha, porque eu não acho certo um cara que é de outro estado se candidatar para ser um político de outro estado. Putz, então você vai criticar todos. É, eu não acho isso muito certo, enfim, mas é uma opinião minha, tá? E aí, como o Thiago bem disse, foi negado pelo STF e ele acabou não sendo, mas o PRTB manteve a candidatura dele até o final. Exatamente, e fica aí essa curiosidade que eles já se conheciam, já trabalharam juntos. Depois de não ter conseguido se candidatar a vice, em 2002 ele se candidatou para o governo do estado. Partido ainda PRTB, idade 51 anos, conseguiu 8.654 votos, o que correspondeu à época a 0,04% de votos válidos. Ficou em 12º lugar de 15 candidatos. Gastos da campanha não disponíveis. Vamos lá, em 2004, mais uma eleição, agora tentando o cargo de vereador pela cidade de São Paulo. O partido era o PRTB, ele tinha 53 anos e conseguiu aí 3.382 votos, correspondendo 0,05% do total de votos válidos, alcançando o 10º lugar de 12 candidatos. Os gastos da campanha também não disponíveis. Logo depois, Levi Fidelix nunca descansa. É. Em 2006, foi candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. O partido era o PRTB, o Partido Reformador Trabalhista Brasileiro. Idade 55 anos, alcançou aí 5.518 votos, correspondendo a 0,03% dos votos válidos, alcançando o 10º lugar dentre 12 candidatos. Os gastos de campanha não estão disponíveis, pelo menos quando a gente tentou acessá-los. Em 2008, vocês percebem que tem um vácuo aqui, porque Levi Fidelix estava em todos, em 2008 não estava. Por quê? Em 2008, Levi Fidelix decidiu apoiar outro candidato à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, meu. Exatamente. Partido dos Trabalhadores. Exato. Engraçado que a gente vai ver também que ele tem críticas ao PT, mas apoiou o candidato do PT em 2008. Eu não lembro qual que eram as circunstâncias, mas em 2008 ele não saiu. Em 2010, agora sim, agora vai. Agora vai? Porque em 2010 ele se candidata à presidência da República Federativa do Brasil. Pelo Partido Reformador Trabalhista Brasileiro, PRTB, ele tinha à época 59 anos, conseguiu aí, e agora vocês vão ver que tem um boom nos votos, porque é uma eleição federal, né? Então ele conseguiu aí 57.960 votos, mas isso corresponde apenas a 0,06% de votos válidos. Engraçado quanta gente tem no Brasil, né? Pra isso não significar 0,06. Ficou em 10º lugar dentre 12 candidatos. Aí sim a gente já tem os gastos da campanha. Boa, quero saber, hein? Ele teve de arrecadação, né? R$17.300, teve de despesa R$16.800 e teve como sobra de campanha R$500, né? Acho que dava, né? 2010 dá pra fazer bastante coisa com R$500. Né? Com certeza. Sobrou um dinheirinho legal. Lembrando que as sobras de partido vão pra campanha. Isso aqui é só uma... Ou vão pro partido. Vão pro partido e devem ser declaradas. Exato. Isso aqui é só uma brincadeira. E aí, em 2012, ele tenta novamente a Prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, pelo partido PRTB. Com 61 anos, teve 19.800 votos, correspondendo a 0,32% do total de votos válidos. Alcançou agora o 8º lugar de 12 candidatos. Deu uma subidinha. Os gastos de campanha foram receita. Pasmem vocês, hein? A gente tá falando da prefeitura. R$339.403,50. A despesa foi exatamente o mesmo valor. R$339.403,50. Não sobrou nada porque ele gastou tudo. Além de não sobrar nada, teve um pulo tremendo na arrecadação. Sim, e aí eu te pergunto. Ele tentou pra presidência da República 2 anos antes e arrecadou somente R$17.000. Aí pra prefeitura de São Paulo, ele arrecadou R$300.000. Em que ano? Em 2012. Ah, o Debrecht. Ah. Bom, vamos lá. Mas o que acontece? É suspeito porque, obviamente, o cargo de presidência da República é um cargo muito mais interessante do que o cargo de prefeitura, com né? Certeza. E ele nunca conseguiu um valor, pelo que a gente sabe que tem de dados. Então é um valor que parece muito discrepante. Eu até fui tentar corrigir, realmente consta lá no site do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, isso. Esse valor. A gente colocou esse link nas nossas referências, aí vocês podem consultar depois. Exato. E aí, em 2014, ele tenta novamente a presidência da República Federativa do Brasil, ainda pelo PRTB, com 59 anos, conseguiu 57.960 votos, alcançando o décimo lugar entre 12 candidatos, o que corresponde ali a 0,06%. E teve como gasto de campanha R$350 mil. Exato. Só aí lembrando que a gente não conseguiu achar esses gastos, mas ele próprio diz em debates políticos e entrevistas. Abre aspas. No final das eleições, sobraremos eu e o Amoedo. Fecha aspas. Polêmico, hein? Mas antes das polêmicas, vamos às propostas. Então vamos lá. Okay, vamos lá. Levi Fidelix tem... É o homem do aerotrem. É o homem do aerotrem, mas parece que deixou um pouco de lado essa ideia do aerotrem e vem com algumas outras propostas. É mesmo? É mesmo. Vamos ouvir quais são. Isentar remédios de impostos, isentar cesta básica de impostos, transformar o Bolsa Família em salário família. O governo federal irá empregar as pessoas. Exato. Ele não quer que as pessoas recebam o dinheiro do Bolsa Família, que é um valor hoje muito baixo. Sim. E que fiquem sem fazer nada. Ele acha que o governo consegue dar emprego para essas pessoas. Eu, pelo que eu vi, fazer serviços para a prefeitura do local, para o estado, né? E em troca, para conseguir ter o direito a ganhar um Bolsa Família, não apenas só receber. E segundo ele, esse valor seria um salário mínimo, né? O que é bem mais do que o Bolsa Família. Outra proposta seria acabar com o SUS e criar o Plano Nacional de Saúde Brasileira. Certo. Criar penitenciárias no mar da costa brasileira. Essa é uma proposta que ele tem como uma solução para a crise, né? Que a gente já viu, a crise penitenciária brasileira, que é muito crítico, porque a gente tem muitos presos e a gente está soltando muitos presos porque não tem espaço para colocá-los. Levi sugeriu que a gente criasse, eu acho até uma ideia interessante, né? Não sei se é certo ou errado, mas é interessante. Criar ilhas presídio. Assim como, né? A gente já teve essas ilhas. Sim, e já foi usada também em outros locais. Ah, no Reino Unido já fizeram isso uma vez. É a mesma ideia do Levi, criar embarcações, e essas embarcações seriam presídios flutuantes na costa brasileira. Sim. O que seria bom, porque afastaria e anularia qualquer tipo de fuga dos presídios, comunicação também diminuiria bastante, e ficariam ali na costa. Só eu me pergunto quantas dessas embarcações deveriam ser construídas para atender o déficit penitenciário do Brasil. Isso. Mas, enfim, aí é uma pergunta estatística difícil de ter uma resposta exata. Viu? Outra proposta é fazer uma auditoria da dívida pública, que eu acho que, na opinião de todos, tem que realmente ser feito, né? Sim. Criar programa Família da Fronteira. Sim, esse programa da Família da Fronteira é o seguinte. Seria dar dinheiro para as famílias que vivem, segundo ele, protegem a fronteira. Porque a gente tem bastante cidades que ficam, né, nas extremidades do Brasil, nas fronteiras. Exato. Muitas pessoas têm terras nesses locais e estão ali, né? Então, a ideia dele seria que essas pessoas defendessem a fronteira, dando condições para essas pessoas fazerem essa defesa, ajudando aí a Polícia Federal a fazer essa proteção, o Exército também a fazer essa proteção. Em troca disso, eles receberiam um auxílio, um dinheiro. Exato. Alguma coisa do esse tipo. Esse auxílio também seria dado, segundo ele, para famílias ribeirinhas. Famílias que vivem à margem de rios, etc. Ele tem um programa chamado Brasil 21. Não é o Brasil 200? Não, ainda não é o Brasil 200. Não. Esse Brasil 21, ele é interessante porque ele diz que cada cidadão, assim que nascer, vai ter lá constado na certidão de nascimento, vai receber $1,000. Exato. E que quando o cidadão completar 21 anos, ele poderia resgatar a quantia, tá certo? Certo. Depois eu venho com mais informações sobre isso aí, porque ele deixou um pouco vago, eu fui fazer uma pesquisa. Seria esse valor de $1,000 depositado numa conta pra cada pessoa que nascesse, e esses $1,000 iriam rendendo, né? Isso com base aplicados, na poupança. Isso, né? Aplicados e iriam rendendo, e a pessoa consegue resgatar esse dinheiro aos 21 anos, somente aos 21 anos, para ajudar na sua formação, isso, ou talvez para utilizar para abrir criar um negócio empresa, ou coisas exatamente do tipo. Uma outra proposta é avançar em tecnologia, energia solar e eólica, que uma eu coisa acho muito necessário. Que eu acho que é bem necessário, né? Principalmente por questões ambientais, acho que não somente eu penso isso. Ele tem como proposta também uma economia contra os bancos e a favor do desenvolvimentismo. Uma outra proposta interessante é trazer águas do Rio Amazonas para o Nordeste, sim, que é chamado de transposição. É, ele critica a transposição do Rio São Francisco por ela ter pegado água de um rio e ter diminuído a capacidade do rio, né? Ele diz que o rio ficou um riozinho porque fizeram a transposição e ainda não terminaram, né? Vale lembrar que, bom, esse é assunto para outro tema, mas a transposição é uma obra muito complexa. E por isso que talvez ainda não tenha terminado. É claro que a gente teve algumas coisinhas aí. É, sempre tem, né? Mas se você pegar o mapa do Brasil, você vai ver que o Rio Amazonas, ele deságua nos oceanos. Então a gente tá jogando água. Jogando não, né? A natureza errada aí. É, a natureza jogando água doce no oceano. E os caras ainda querem salvar o ambiente. Todo errado. Então se você pegar o mapa do Brasil, você vai ver que dá pra esticar o Rio Amazonas e trazer ali já na boca do sertão nordestino. E isso não afetaria o Rio Amazonas, segundo os cálculos dele. Lembrando que o Levy é conhecido por fazer ele mesmo faz os estudos das propostas que ele apresenta. Bom, se tiver algum geólogo ou alguma pessoa que queira debater, nossos meios de contato estão aí e eu gostaria de saber mais sobre isso, inclusive. Por favor, se você está ouvindo e pode colaborar, por favor, fale. Mas uma das causas do Nordeste não conseguir se desenvolver muito é porque tem muitas áreas sem água, né? Sim. E a água é um principal para o desenvolvimento. Com então certeza. Você poderia trazer empresas para o sertão, trazer pessoas para morar no sertão, porque o principal problema do sertão não é o calor, é a água, que não tem água lá. Ele também tem como uma outra proposta o BNDES Juve, que seria isso, financiamentos para jovens formados, ou seja, assim que a pessoa se formar, ela vai e consegue esse financiamento do BNDES. Segundo o Levy Fidelix, o cidadão ele ganha dinheiro, vira um novo contribuinte e gera emprego. Exato. Ele critica porque ele fala que o jovem sai da faculdade formados com seu diploma, com seu canudo debaixo do braço. Exato. E tem que ir aí pro mercado de trabalho, trabalhar como estagiáriozinho, servir cafezinho, sofrer e tal. Com BNDES Juve não vai ter esse problema. Que ele fala assim, desse jeito, cortando as palavras. Boa imitação. O que acontece? Justamente como você falou, os recém-formados ganhariam ali um auxílio do BNDES e conseguiriam ali abrir um negócio ou abrir um projeto. Isso seria muito bom nessa onda de startups, sim, que a gente tá tendo. Sim. Então, por exemplo, você que se formou em ciências da computação, ganharia aí um dinheirinho do BNDES e conseguiria fazer os seus projetos. Legal que o formando já pega o dinheiro e já guarda no canudo ali, né? É. Já dobra, né? Ele apresenta essa proposta porque o BNDES fornece dar muito dinheiro para empresas corruptoras, sim, e não dá dinheiro para as pessoas que realmente querem empreender no país. É, isso é bom porque a gente vê que os empreendedores, eles são os responsáveis, os maiores responsáveis pela economia do país. Sim. Então seria muito, muito legal ter esse financiamento para pequenos empreendedores. Com certeza. Né? Mas o legal é que a condição dele é que sejam formados. Isso é uma condição interessante. E a última proposta dele seria readequar o Pacto Federativo para a União, sim, sugar menos de municípios e estados. Reduzir impostos, reduzir ministérios também. Essa questão do Pacto Federativo é uma coisa que fala muito tempo. O Gui fala quase todo episódio aí. E realmente é o ideal. A verdade é que as federações não têm independência quase nenhuma. Você quer saber o que a gente fala sobre o Pacto Federativo? Ouça nossos podcasts sobre a eleição de 2018. Exato. E todos os outros podcasts que a gente sempre fala um pouquinho disso. Mas é basicamente rever essa questão de por que São Paulo é tão desenvolvido e Sergipe não é. Exato. Abre aspas, Levy Fidelix. Fecha aspas. Abrindo o bloco de polêmicas com essa frase muito mais do que polêmica do candidato à presidência da República de 2018, Levy Fidelix. A gente tem que dizer, não pode deixar de dizer, que o nome do Levy Fidelix aparece numa planilha de propina da JBS. Ah, não. É. Levy? Será que isso tem a ver com o aumento da arrecadação da campanha? Olha, eu não sei. Não sei, não sei. A gente só está postulando. Mas da onde você tirou essa informação, rapaz? Da onde eu tirei essa informação? É. Do que? Da JBS? Reportagem. Isso, tem uma reportagem no Globo. Exato. Com um infográfico bem detalhado que mostra não só o Levy Fidelix, mas a maioria dos candidatos das eleições de 2014 que receberam, eu acho que só não recebeu... PCO. PCO. É, mas o link, a referência tá aí, vocês podem consultar lá, não é a gente que tá falando, tá numa matéria do G1 e eu, pelo menos, não achei o Levy respondendo sobre esse caso. Não, inclusive... Meio Inclusive, no caso do Levi Fidelix aqui em específico, é o que importa pra gente, na declaração não fica claro se isso foi propina ou se foi uma doação comum. Exato. De empresa. Então, ele não pode ser acusado por enquanto sobre propina, porque a pessoa que deu o parecer, deu essa lista de nomes, não falou se foi propina ou não. Mas deixando claro que o nome dele apareceu entre as doações. Sim. O Levi, né, falando mais sobre o caso, ele teria conversado com interlocutores da JBS, alegando que não poderia disputar as eleições em desvantagem com os outros adversários. E aí, né, ele falou, ó, vocês estão ajudando aí os caras e eu, como é que fico? Eu vou ficar em desvantagem, né? Seria bom se vocês ajudassem todo mundo, ele teria dito, conversado isso com interlocutores, teria conversado, hein? Olha e meio, teria conversado com interlocutores da JBS. Já que eles receberiam doações e ele não. Ah, eu achei aí uma fonte, uma referência, que teria sido o valor R$25,9 mil para doação aí da campanha do Levi. Mas eu achei essa fonte não muito confiável, se bem que era um blog da Globo, mas tá aí no link das referências, se vocês quiserem olhar um pouco mais. Deixando claro que a gente aqui do Podpá, a gente deixa claro que tudo isso deve ser averiguado, não é mesmo? A gente só tá apresentando informações com links e referências, não é a gente que tá falando. Exato. A gente que tá vendo. Exato. Inclusive, a minha alegação falando que não é se é propina ou se é doação, não é minha alegação. Está nessa reportagem do G1. Então, não sou eu que tô dizendo. Tá tudo lá reportado, tá ok? E a polêmica maior aí do Levi foi a declaração sobre homossexuais que ele deu no debate presidencial das últimas eleições, né? Que foi em 2014, né? Levi Fidelix, diante de perguntas sobre casais homoafetivos, declarou frases polêmicas que lhe renderam processos e críticas. Sim, vamos falar sobre as críticas, né? Diversos partidos de esquerda se manifestaram, né? Fizeram denúncias, ele recebeu diversas denúncias, né? Poucas vingaram. E o pessoal levantou uma hashtag na época, né? Que o Twitter tava ali no seu auge em 2010, 2014. E levantou aí uma hashtag na época. Hashtag Levi, você é nojento. Olha que engraçado. A popularidade do Levi, segundo pesquisas da época, aumentou. Aumentou? Aumentou bastante. O Levi ficou muito mais conhecido depois dessas declarações. Ah, popularidade, não intenções de voto. É. Ah, não, a gente viu bem. Que não, né? É normal, é. A gente apresentou os números. Pois é. Não só críticas, eu trouxe processos, porque você disse que a esquerda criticou, mas também processou, Guilherme. Ah, é? É, meu querido. Então, vamos lá ver. Levi tem um processo no TSE, movido por Luciana Genro e Jean Willis. Ah, ele tá em todo, né? Contra Levi Fidelix, por conta dessas declarações que ele deu no dia 28/9/2014. Em outro recurso movido pelo PSTU dessa vez, lembrando que a gente tem um podcast sobre a Vera Lúcia, que é a candidata do PSTU para essas eleições de 2018. Você pode ir lá e dar uma ouvida que vale muito a pena, ficou bem legal, a história dela é interessantíssima. Se ainda não foi lançado, será lançado. Então, assina o feed. E o PSTU fez uma representação sobre o mesmo tema, sobre as mesmas declarações no mesmo debate. Engraçado que o debate foi dia 28/9/2014, e no dia 29, a Luciana Genro e o Jean Willis e o PSTU registraram esse recurso. Um dia depois, já foram lá e falaram, não, e realmente, rápido, né? Hein? Tem aqui mais dois processos também, um do Tribunal Regional Estadual de São Paulo, aqui, hein? Adivinha quem moveu esse recurso contra o Levi? Celso Russomano. Ele mesmo? Celso Russomano. Dia 14/9/2016... ele entrou com um recurso eleitoral contra o Levi e o PRTB, dizendo que eles teriam dito num programa de rádio, no dia 13/9/2016, que Celso teria copiado o projeto PASP dele. Sim, ele já disse isso do Alckmin também, do caso do monotrilho. Exato. Que é o Aerotrem que não deu certo. Então, aí no caso do monotrilho, né, no caso do Alckmin, não foi movido nenhum recurso, mas no caso do Russomano foi, só que o recurso não foi reconhecido pelo Tribunal Regional aí de São Paulo. E por último, o processo do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no dia 9/4/2018, foi aberto um requerimento pelo Ministério Público Eleitoral contra o Levi Fidelix, acusando de propaganda partidária antecipada, ou seja, fora de época, o que não é permitido, nos dias 17, 21 e 22 de abril de 2017, na qual visava a promoção de Levi como presidente. Lá era um jingle de rádio, né? Eram frases dele falando dos problemas do Brasil, e no final ele falava, Brasil! Conte comigo! Ou seja, teoricamente estava se promovendo, certo? É, verdade. Só que ele também teve uma outra polêmica, que ele alegou que para resolver o problema dos presídios aqui no Brasil, deveriam ser construídos navios de presidiários, assim como o Gui falou que tinha na Inglaterra antigamente, né? Bem antigamente. É, bem antigamente. Ele se pronunciou, dizendo que isso aí foi uma brincadeira, mas que ele disse que antigamente prisioneiros de alta periculosidade ficavam separados da sociedade, né? A gente tinha aí Ilha das Cobras, Ilha Bela e algumas outras. Só que ele defende colônias penais como punição, onde ele cumpre pena com trabalho, tendo salário, no qual esse salário metade vai pra família dele, pra ele, né? E metade vai pro Estado. Sim. E abre aspas... Dois iguais não geram filho. Fecha aspas. E agora vem as nossas opiniões. Levi, aqui eu tenho bastante opinião sobre ele. Lembrando para você que a parte factual, a apresentação do candidato, as propostas, a carreira dele, a história... E as polêmicas? E as polêmicas já foram dadas até agora. Sim. Então, se isso te basta, você pode deixar de ouvir o podcast nesse exato momento. Eu recomendo que não, mas você pode sair. Porque agora a gente vai dar nossas opiniões. A minha opinião pessoal, a opinião do Thiago pessoal dele. Não é a opinião do programa, do Podpah, mas assim, a nossa opinião como eleitor. Porque lembrando que a gente também vota. Então, a gente estudou o candidato, assim como vocês estão vendo agora... E apresentou esse programa e em cima disso, das propostas, das polêmicas, da carreira e da história dele, a gente vai dar a nossa opinião. Lembrando que a nossa opinião, mais uma vez, reforçando esse ponto. Exato. Lembrando que o papel do Podpah é sempre difundir as informações e criticar pontos incoerentes e medidas que talvez sejam não muito aceitas pela população. É isso aí. Bom, cara, Levi pode ser considerado uma figura muito caricata das eleições, né? Se você olhar ele assim um pouco mais de fora, você pode pensar que ele é um cara que só tá participando das eleições por participar, né? Não tem nenhum engajamento forte ali para conseguir um cargo público. Mas se você pegar a história e a carreira dele, você vê que o cara se candidatou praticamente em todas as eleições possíveis no período aí de 20 anos. Então, se ele tá sendo só caricato, participar de todas as eleições é meio estranho. Ele tem um partido muito pequeno mesmo, mas ele tem até um pouco de representatividade, maior do que alguns outros partidos, porque ele já conseguiu eleger alguns candidatos. Talvez a gente fale um pouco disso mais adiante, porque tem alguns candidatos que participaram desse partido dele. Digo caricato por quê? Porque ele sempre foi um candidato de uma proposta só, entre aspas. Por quê? Uma proposta só porque ele sempre teve pouquíssimo tempo de televisão e sempre bateu na tecla do aerotrem. Mas mesmo com todas essas limitações, ele conseguiu chamar bastante a atenção do público. Se você for olhar, ele tem propostas bem interessantes, bem legais, como sempre teve durante toda a carreira política. Agora, tem um ponto que me incomoda um pouco, que é justamente esse papo do tal conservadorismo brasileiro que me incomoda. Certo. Ele tem algumas medidas, se a gente for traçar aqui o Levi entre esquerda e direita... Rapaz, eu não queria traçar o Levi, não! Se a gente for fazer isso, é meio complicado, porque ele tem algumas propostas realmente que são propostas de direita conservadora, mas ele tem outras que não são bem vistas. Por exemplo, ele não é liberal. Ele tem uma bastante proposta desenvolvimentista, dá força pro Brasil crescer internamente, mas não tem muita essa, por exemplo, privatizações, ele não é muito a favor disso, não. Ele não fala em mexer no Estado. É. Né? Ele fala, assim, em rever os problemas que o Estado tem. Não fala em enxugar o Estado. Exato. Ele não tem esse papo. Por esse lado, a gente poderia colocar ele um pouco mais assim de esquerda, talvez. Mas, por outro lado, no lado social, ele é muito ligado à questão cristã, questão de religião na política. Então, ele já deu essas declarações super polêmicas, né? Sobre o que ele acha sobre a homossexualidade, o que ele acha do casamento homossexual e tudo isso. E já deu essas opiniões dele, que mostram que ele não é um candidato nem próximo da esquerda. Então, fica nesse meio termo. Não sei dizer também se ele é um cara de centro. Talvez. A gente poderia colocar ele um pouquinho mais ao centro. Um pouquinho mais ao centro, um pouquinho mais à direita por causa do conservadorismo. A minha crítica pro Levi fica justamente nisso. Não tem que entrar nesse barulho. Eu acho que se você tem a sua religião e se você tem a sua opinião sobre os homossexuais, sobre os gays, sobre seja lá o que for, até que ponto isso é relevante pro país? Ele tem outras propostas que não estão baseadas nisso, então ele apresenta as propostas que ele tem e conversa sobre elas, mas não cai nesse barulho de falar sobre coisa que ele não sabe. Eu tava falando sobre o conservadorismo, é justamente isso de você querer ser conservador, sendo que ser conservador no tempo de hoje é uma coisa meio ampla, né? Porque sou conservador, hoje você se declara conservador, todo mundo pensa que você é anti-gay, anti qualquer coisa do tipo, e não, cara, não. Se isso fosse conservador, eu não sou conservador, porque sim. Eu acho que sim, que os direitos da comunidade LGBT tem que ser respeitados e tem que ser ampliados, sim, certeza. Em diversos pontos. Eu não sou a favor de você escancarar isso como cabo eleitoral, isso não. Mas assim, essa é a minha opinião. Aí você vai se candidatar, você, Thiago, vai se candidatar e você pensa diferente. Você, por causa da sua religião, da sua criação conservadora, você não é tão a favor dos gays, você acha errado, você, sei lá, não concorda, tem a sua opinião própria, não é contra, respeita e tal. Lembrando que aqui a gente tá respeitando sempre. mas você é contra. Mas aí você vai se candidatar, você não precisa declarar que você é contra. Você vai ser um presidente da República, entendeu? Você tem que olhar por todos, independente de quais sejam. Você falando que é contra, você tá falando que é contra uma parcela da população. Exatamente. Isso aí não é muito saudável para o próprio marketing, não é mesmo? É sim, então o que eu pauto no... O slogan do partido PRTB é Pátria e Família em Primeiro Lugar. Já estaria excluindo parte da pátria. Parte da pátria justamente porque a definição de família é muito ampla, cara, sim. Muito ampla. Ainda mais a família moderna. Né? A família moderna, tem gente que só tem mãe, tem gente que só tem pai, tem gente que tem dois pais, tem gente que tem duas mães, entendeu? Então tem gente que não tem filhos e por que não é uma família? Exatamente. Só estão casados. Então é muito amplo você se basear em cima disso aí, mas é um direito dele, é o partido dele, e ele faz o que ele bem entender, a gente vive numa democracia. Mas são essas as minhas críticas aí, é mais essa reflexão do que é ser conservador pro Levi, o que ele realmente pensa sobre a comunidade LGBT. Ele não vai fazer nada? Ou se chegar uma pauta lá para ele assinar, agora está permitido algum direito da comunidade LGBT, ele não vai deixar de assinar porque ele é conservador, porque ele foi criado numa família conservadora, porque ele é cristão? Se esse cara for levar os valores pessoais dele pro cargo da presidência, eu não acho interessante. Também não, lembrando que a gente tem que escolher, a gente como cidadão tem que escolher o candidato que assista, né, na questão de dar assistência a toda a população. Exato. E não só aquela que ele considera ser família ou ser um indivíduo, que tem alguns candidatos que pelas declarações que dão, nem consideram gays, né, negros, como indivíduos, por assim dizer. Né? Pelo menos a impressão que a gente tem. Eu trouxe algumas falas aqui do Levi, de algumas entrevistas que ele deu. Ele diz, a rádio e TV Tiradentes, que fica em Manaus, lá no Amazonas, que o povo quer o novo. E ele declara que vai fazer melhor saúde, educação compatível com as suas necessidades e melhor gerência do erário. O erário é um termo de economia referente a recursos financeiros e bens do Estado. Aí eu me pergunto, esse seria o novo? Não é isso que todo candidato promete? Saúde, educação, enfim, fica esse questionamento aí pra você ouvir também. Cadê o novo aí que ele disse que o povo quer, né? Ele ressalta a importância que Manaus tem pro Brasil, e de fato tem, certo? Mas ele disse que Manaus dá ao Brasil riqueza que o Brasil não dá a Manaus. Isso aí eu concordo plenamente, né? A gente tem uma cultura muito exploratória de Manaus, de maneira geral. Mas aí eu fico me perguntando, né? O Levi, se você pegar aqui nas minhas alegações, ele deu entrevistas, essa que eu já citei, Rádio e TV Tiradentes, de Manaus. Entrevista pro portal A Crítica, também de Manaus. Entrevista pra Rádio da Paraíba. A gente vê que ele tá com uma campanha muito focada no norte e no centro-oeste do Brasil. E aí eu fico me perguntando, será que ele tá tentando pegar o povo que um dia era muito, muito ligado ao PT? Será que é essa a estratégia dele? Me perguntando, porque as principais entrevistas que a gente acha aqui próximo da gravação desse podcast, desse episódio, duas são em Manaus e uma na Paraíba, tudo no norte e no nordeste. Então ele tá com uma campanha muito focada lá. Será que o foco dele é tirar da cabeça do povo, que o PT não é mais a salvação da população? Fica o meu questionamento aí. Voltando àquele fato da proposta dele, da família da fronteira, ele alega que essa ajuda não é Bolsa Família, né? Eles vão ajudar porque essas famílias ajudam o país. Fico me perguntando, né? Como será isso aí, além de outras propostas? Como, por exemplo, o Bolsa Família, ele quer transformar em salário família integral, com a obrigação de trabalhar. E aí fica a questão, né? Essa é uma proposta que seria ou não viável? Porque a gente tem pessoas que não têm a possibilidade de trabalhar, questões físicas ou psicológicas. E aí, como ficam essas pessoas? Também recebem? Porque ele diz aqui que as pessoas que vão receber esse auxílio terão a obrigação de trabalhar. Então quer dizer que quem não poder trabalhar não vai receber? Então, você ouvinte, pobre, pergunte a ele sobre isso. Na declaração dele, o trabalho é obrigatório para receber o benefício. Mas aí quem não trabalha, quem não pode trabalhar, fica desamparado. Agora aqui, eu quero voltar na questão do Brasil 21. O Levi não deixa claro, mas ele diz que quando a pessoa nascer, ela vai receber $1,000. Ele não fala se vai ter um aporte mensal. Mas no final do pensamento dele, ele diz que depois de 21 anos... a pessoa teria 250 mil, a quantia de 250 mil. Vou falar dólares porque você... dos cálculos que ele fez na época, né? Eu fui fazer as contas e a única forma para ter 250 mil no final de 21 anos seria com um aporte de R$1.000 por mês. Mas mil dólares em rendimentos durante 21 anos não renderia esse valor que ele disse? Não, se eu colocar $1,000... Na poupança? Na poupança. Ah, tá. E deixar só $1,000, não colocar mais nada lá, e tirar com 21 anos, eu vou ter uns $4,000. Ou seja, nada. Só que se você der o aporte mensal, ou seja, R$1.000 quando a pessoa nascer e mais R$1.000 a cada mês, aí sim, no final de 21 anos, você vai ter 253 mil dólares. E esse cálculo ele foi feito da seguinte maneira, tá? A poupança, como a Selic está baixa, hoje ela rende 4,55% ao ano, mais a taxa de referência, que hoje está zerada, ou seja, só 4,55% ao ano. Então, com o rendimento de hoje, no final de 21 anos, com um aporte mensal de mil dólares, teria 253 mil dólares. Aí eu fiquei me perguntando, né? O Levi, ele diz que isso não seria dinheiro, de fato. Seria títulos e que aí sim, quando a pessoa completasse 21 anos, ela retiraria o dinheiro. O que é legal porque você não põe dinheiro de fato. Você não gasta dinheiro ali, só gasta no saque. Só que uma coisa legal que o Levi não falou, e o que eu acho que torna essa proposta viável, porque parece uma proposta meio maluca, né? Pô, vou dar dinheiro pro cara? É, assim? Eu acho interessante. Então, até. Mas o mais interessante é o seguinte. Até porque o Suplicy sempre bateu muito nessa tecla da renda mínima. A maioria Sim. dos ouvintes já deve saber, senão pesquisa um Sim. pouco mais. O interessante é o seguinte. No final de 21 anos, com um aporte mensal de mil dólares, a pessoa teria 253 mil dólares. Só que ela teria um rendimento de 165 mil dólares, que somados daria 418.629 dólares e 20 centes. Ou seja, ele fala que a pessoa ia ter 253 mil reais. Então dá a entender que esse rendimento seria para o Estado. Ou seja, o Estado também ganharia um dinheiro. Vou voltar aqui para quem não entendeu. Com um aporte mensal de mil dólares, no final de 21 anos, você tem 250 mil dólares. Certo. Ou seja, se você pegar mil e somar durante 21 anos, mês a mês, vai dar 250 mil dólares. Só que tem um rendimento em cima disso. E o rendimento é de 165.629 dólares e 20 centes. Então, ele não fala nada sobre rendimento, ele fala sobre a quantia de 250. Só que com um aporte mensal, o rendimento seria de 165 mil dólares. O que é isso torna a alternativa viável, porque o cidadão pega os 250 mil, o Estado pega o rendimento. Eu achei isso bem legal. Na minha opinião, isso foi bem legal. Mas se for dado como título, rende da mesma maneira? Rende. Isso é bom, porque aí vai ser bom pro Brasil, porque todo mundo vai ganhar isso. É. Mas isso é bom porque esvaziar o Brasil, porque todo mundo ia embora com esse valor aí. É verdade. Assim, eu tô fazendo uns cálculos com o dólar, porque como o dólar flutua, e ele baseou que seria em dólar, então é bom a gente fazer com base no dólar. Mas essa alternativa é bem legal, porque o Estado não só dá o dinheiro, ele também gera dinheiro para ele mesmo, considerando que o Estado precisa de dinheiro para se manter. Em entrevista ao portal A Crítica, também de Manaus, lá no Amazonas, ele fala uma coisa interessante. Para mim é a primeira vez que saio como candidato, devido às condições desiguais de eleições anteriores, devido a doações gigantes, né? Ele deu a entender aí, né? A gente já sabe. Hoje há limites, ele cita que o limite de doação para presidente é 70 milhões. E ele fala que Dilma gastou 350 milhões na candidatura dela, por dentro, fora por fora. Segundo ele, essa alegação é dele. O Aécio gastou 280 milhões e ele gastou 350 mil. Ele dá a declaração, era eu de bodoque e os caras de canhão. Bodoque, para quem não sabe, é uma expressão aqui, né? Mais comum para o centro-oeste, norte, nordeste do Brasil, que é estilingue. Bodoque é estilingue. Ou seja, ele tava falando que tava lutando contra os caras de canhão, sendo que ele tava armado com estilingue. Ele fala, ele também fala uma coisa interessante, ó. No Brasil não tem esquerda ou direita. O Brasil quer o honesto. Estranha essa alegação, né? Todo mundo quer o honesto. Mas falar que no Brasil não tem esquerda e direita, aí eu acho que você forçou um pouquinho a barra. Ele fala uma coisa muito contraditória, como a gente traz contradições, aqui vai a contradição do Levi. Ele fala que a sociedade não gosta de ver alguém já propondo algo sendo que nem ganhou a eleição. Aí ele fala que a sociedade vai escolher aquele que possui melhores propostas. Como assim? Como a sociedade vai escolher os que têm melhores propostas se a sociedade não gosta de pessoas propondo sem ganhar? Sem ter ganho ainda. Contraditório. Vamos rever aí o que você tá falando, né? Vamos rever. Até porque, se a sociedade não gosta de propostas sem ter ganhado, como ela vai escolher quem tem as melhores propostas? Fica isso aí. Por último, ele deu uma entrevista à Rádio da Paraíba, dizendo o seguinte: eu serei um presidente severo, ordeiro e justiceiro. O Brasil precisa disso. Você, eleitor que está ouvindo, veja se é realmente isso que o Brasil precisa. Ele diz que defende militarismo democrático e civil. Para ele, o ideal seria um híbrido de civil com militar. Ou seja, ele se pondo como presidente, queria ter como vice um militar. É nas chapas dele das últimas eleições à presidência, inclusive nessa eu acredito que também irá Sim. ser, ele tem um candidato a vice, coronel. Sim, só tô falando isso porque tem muita gente que critica o Bolsonaro pelo militarismo. Sim. E esse ponto do Levi ninguém fala. Então eu tô trazendo aqui para deixar claro que não é só o Bolsonaro, não tô dizendo que ele é melhor ou pior, mas não é só o Bolsonaro que adota a colocação de militares em cargos públicos. Ele fala que sobre as reformas de Temer defende reforma trabalhista, mas que a da aposentadoria é uma falácia, porque ele afeta os trabalhadores do passado. Ele apoia que a reforma seja feita daqui pra frente, que não mexa com quem já veio trabalhando até agora e vai perder os direitos. Só a favor também. Terminar aqui os pontos que eu queria dizer, né, das falas dele. Eu achei o discurso dele muito assertivo, né, sobre a previdenciária, né, a reforma previdenciária. Só que a gente vê que tem muito ponto que bate ali com as ideias do Bolsonaro. O Bolsonaro também, ele critica a reforma previdenciária. Eu acho que isso é um ponto legal que a gente pode ver entre todos os candidatos. Sim. Tem candidatos que não apoiam nem a reforma trabalhista, mas nenhum deles apoia a reforma previdenciária. Nenhum. E realmente é uma sacanagem com o contribuinte brasileiro, né? Porque do nada a regra muda e quem veio trabalhando durante tanto tempo agora vai ter que trabalhar ainda mais para conseguir. Isso aí é para deixar claro que ele também tem uma proximidade com o discurso do Bolsonaro. Sim, é mais ou menos o que eu disse. É difícil colocar o Levy em algum espectro, porque muitas medidas eles são de extrema direita. Exato. Outras são bem mais ao centro, bem mais à esquerda atual, principalmente no que se refere à economia. Então é um cara que em alguns pontos de economia ele é extrema direita, outros pontos ele é direita, outros pontos ele é esquerda. Então é bem difícil classificar o Levy economicamente, mas isso é bom porque é um discurso que tenta ser coerente com o Brasil, né? O Brasil não tá só na direita e nem só na esquerda, tem coisas dos dois que servem pro desenvolvimento do Brasil, e ele pega muitos pontos importantes desses dois aspectos. Inclusive essa isenção de imposto, né, de remédio e alimentos, né, ele chama de 20 itens essenciais à vida. Sim, que seria a cesta básica, arroz, feijão. Isso é muito bom porque geraria mais consumo, o Brasil produziria mais, consequentemente arrecadaria mais. São propostas, ao meu ver, como eleitor, muito boas, né? E eu deixo aqui uma dica para quem está ouvindo, que essa questão aí dos $1,000 para quando a pessoa nascer tem que ser vista. Tem que ser visto o que vai ser feito com esses juros aí, né? Se vai para o Estado, se vai para o partido, se vai para ele, não é mesmo? Então a gente tem que ver a nossa função como eleitor, como cidadão, perguntar, ir atrás e saber o que o candidato vai fazer com pontos que não estão muito claros. Com isso a gente encerra o nosso episódio da série Candidatos sobre o Levy Fidelix. A gente espera que tenhamos apresentado o melhor candidato para você, mostrado que ele não é só o candidato do Aerotrem, que ele não tem outras propostas que merecem ser vistas, sim, merecem ser consideradas, como a gente fez aqui, e o Thiago colocou muitas convocações interessantes. E se ninguém acreditar na gente, pegou esses dados da onde, hein? Da onde a gente pegou? Vai ter alguma coisa que a gente vai divulgar? Vai, a gente tá com um documento onde a gente colocou todas as referências que a gente utilizou, tá aí na postagem lá no site, no www.podpa.com.br, www.podpa.com.br. Lá tem esse documento na postagem, que você pode conferir da onde a gente tirou essas informações, né? Tudo que a gente pegou, tá tudo lá, inclusive as mais polêmicas. E se você achou algo que é muito polêmico e que tá errado e que quiser debater, ou só debater com a gente, dar outras sugestões, falar alguma coisa que a gente não viu aqui, participar desse debate, dar sua opinião também, como a gente fez aqui, entre em contato com a gente. Por onde? Carta? Pronto. Por onde? Qual que é o e-mail que eu nunca sei? Bom, o e-mail é falomemo. Desse jeito, FALOMEMO @podpa.com.br. Lembrando que podpa é PODPA. Sim. Tá ok? Se você não quiser gravar, se você não gravou esse endereço de e-mail, você pode ir lá no site www.podpa.com.br e no menu de contato, que lá vai ter o formulário para contato. Se você não quiser pelo formulário, tem esse mesmo endereço que a gente acabou de falar. E também pode comentar na postagem desse episódio lá, e aí todo mundo comenta, a gente também comenta e todo mundo debate por lá. Mas se quiser mandar uma opinião mais embasada, mais longa, estamos lá também. Exatamente. É a próxima, e fique de olho aí na série Candidatos, que mais candidatos virão.